Um espetáculo inédito de dança contemporânea será realizado nesta segunda-feira em Foz do Iguaçu. A partir das 8 horas da noite, o Cine Teatro Barrageiro, localizado na área da Itaipu Binacional, servirá como palco para a apresentação de Underland, da companhia alemã Tola Limnaios, fundada em 1999. Underland é um ensaio sobre a busca da felicidade e o véu da melancolia. O espetáculo é elaborado com imensas cortinas de plástico e quilos de jornal ao vento que criam um ambiente de um mundo paralelo. A cena reproduz um espaço caótico e os personagens incorporam a sensação da fugacidade do tempo e o desejo de enraizamento que recobre a busca por felicidade. Além da destreza e da ousadia dos movimentos, a peça do grupo alemão incorpora cenas de alta sensação de plasticidade, resultado da relação entre teatro e dança mantida nas coreografias. A apresentação de dança é uma promoção do Instituto Goethe, Ano da Alemanha no Brasil, Cidade de Berlim, Fundação Cultural, Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional. A apresentação é gratuita, mas é necessário o cadastramento prévio dos participantes para o acesso à usina de Itaipu. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2105-1308 ou pelo e-mail fundaçãocultural@hotmail.com. Vassi Álvaro para a CBN Foz.